Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Para ocupar os jovens nas férias do verão, a Câmara do Seixal preparou um programa especial que pretende promover a prática de exercício físico. Os pormenores desta iniciativa são avançados pela Técnica Superior de Desporto da Divisão de Desporto da Autarquia, Susana Oliveira, que está hoje em estúdio no Seixal Saudável. As perguntas são feitas, como já é habitual, por Sofia Loção. Em tempo de férias de verão, estão a decorrer pelo Conselho inúmeras iniciativas que procuram ajudar os jovens a ocupar os seus tempos livres de uma forma lúdica e saudável. É o caso das férias desportivas. O que é que se pretende com esta iniciativa? Nós, com as férias desportivas, pretendemos colocar os nossos jovens e crianças do Conselho a fazerem atividades desportivas com caráter lúdico, não competitivo, e ao mesmo tempo comatar uma falha que tem a ver com os períodos letivos. Quando acabam as aulas, muitos pais não sabem onde irão colocar as suas crianças e jovens, e então nós tentamos comatar essa falha criando atividades onde eles podem dirigir e têm diversas atividades, entre as quais as desportivas, connosco. Que tipo de atividades é que vão ser dinamizadas? A Câmara irá promover, junto com todos os centros de férias, atividades que são a piscina. Irão estar disponíveis as piscinas tanto à Moura como de Corroios, o Parque Desportivo Municipal da Verdizela, o Complexo de Atletismo Carla Sacramento, atividades de canoagem na Baía do Seixal e a atividade de xadrez. São principalmente estas que nós temos. Que impacto tem esta iniciativa na saúde e bem-estar dos jovens que participam? Esta iniciativa faz com que as crianças, em vez de passarem os períodos de férias escolares em frente a uma televisão, em frente a um computador, tanto sedentários, pelo contrário, saiam, venham para a rua, venham praticar atividade desportiva, venham criar o gosto pelo desporto, tentando indiretamente combater um bocadinho a obesidade infantil, que cada vez é maior dentro das nossas crianças, e criar-lhes hábitos de vida saudável, portanto, eles habituarem-se a todos os dias a irem praticar um desporto, a fazer uma atividade física, que é muito importante. Hoje em dia as nossas crianças estão dentro de quatro paredes quase 24 horas por dia, e é importante tentarmos combater essa falha que, infelizmente, devido a várias questões até de segurança que nós temos, não é? Porque eu antigamente, quando andava na escola, vinha para a rua brincar, e eu tenho um filho pequenino e não me estou a ver a deixá-lo vir assim para a rua brincar de tão animoso como os meus pais me deixavam, por aumento do número de carros e outras coisas que nós ouvimos por aí, não é? O que é preciso fazer para participar? Neste momento, o que tem que fazer é dirigirem-se a um dos centros de férias desportivas que existem no nosso concelho e inscreverem-se num deles. Alguns terão que pagar uma inscrição, outros não. Uns são o dia todo, outros são só meio-dia. E pronto, a partir do momento que se inscreverem, passam a pertencer àquele centro de férias e desenvolverem as atividades que o centro tem ao dispor. Onde é que podemos encontrar esses centros de férias? Em várias coletividades do concelho, em algumas associações de pais, em algumas instituições de caráter social, principalmente. Resta só saber quando é que começam. Da sua maioria, irá começar entre 1 e 5 de julho. As férias desportivas são uma oportunidade para pôr os jovens a mexer durante o verão. A propósito das férias, o Seixal Saudável faz também uma pausa durante o mês de julho. Regressa a 9 de agosto para abordar o tema mitos sobre alimentação. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.